Super Master Life. O poderoso. O poderoso. Virtual. Virtual. Sexta VIP Night. Bora interagindo com Robert de Pressão, Jean no Brasil. Bora meu live conversando. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Como é que é? Bora. Vai morar daqui. Agora. Da mesa longe vai ficar. Toma! Larga as suas roupas se o que quiser, porque não vai doer. Não vou voltar pra cima, sou melhor que você. Bora no batido, no batido, no batido, no batido, no batido. Life. Life. Life. Aparelhagem no bairro do Coqueiro. Eu tô maluquei, tô vendo nada. Tá vendo sim, papai. Só nós dois dentro do carro, com vidro tudo fechado, você só... Diva começando esse bacana. Ando só ouriço. Sexta VIP Night. E eu faço. Aqui pelo Scorpio Bar. Um sexo. Bora interagindo, bora chegando assim juntinho. Eu pego, pego, pego e quando eu terminar eu pego, pego, pego e quando eu... Passeiro ali, ó. Pego, pego. Os parceiros dançarinos também. Eu pego, pego, pego e quando eu terminar eu pego. Esse é o super dinâmico Digi. Agora. Magnífico que vai tocar com o DJ Netinho Popular. Ainda tem o maestro DJ Nando, DJ Arilson Light vai comandar. Vai, toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. DJ Betinho Isabelense. DJ Mauri. Eu tô maluquei, tô vendo nada. Chega juntinho assim. Faz o sinal de dar amizade. Só nós dois dentro do carro, tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando. Toma! Eu faço pra não te fazer um. Agora! Te levar pro baile quando terminar eu pego. Pego, pego e quando eu terminar eu pego. Pego, pego e quando eu terminar eu pego. Pego, pego e quando eu terminar eu pego. Pego, pego e quando eu terminar eu pego. Esse é o super dinâmico digital. O magnífico que vai tocar com o DJ Netinho Popular. Ainda tem o maestro DJ Nando, DJ Arilson Light vai comandar. Vai, toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa. Toma! Vai, toma, toma, vai, toma, só gostosa. Vai, toma, toma, vai, toma, só gostosa. Pega batidão, pega, pega batidão, vai. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. É o Marcelo Live. Tô ostentando na parada. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. Dale que dale a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Júnior Santorini, Diego Evolution. Começando. Life. Já começou a ser desse jeitinho. O Robert de Pressão. Chega juntinho assim. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. Parceiro também, Gustavo da produção. Não me culpando, me sabe aqui com o Robert de Pressão, Jean no Brasil. E o Léo 3D. Dieguinho. Paulinho, rapaz, já por aqui. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas pedem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problema? Agora. O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Esse amigo envolvido é putão treinado. Pega a novinha, casa tetra, cara. Pega a novinha, casa tetra, cara. Masticado de varinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espirrar. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora o batido. batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Já começando assim, aqui pelo escorreu, vai chegar juntinho assim. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho. Já vai expressão, já vai chegando assim, vai detonando. Já chegando juntinho assim. DJ Robert Pressão. Quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher, vambora. Pega paradinha, paradinha, paradinha, paradinha. Bota, bota na pressão, vai. Parceiros também, Gustavo da produção. Aqui marcando presença com Robert Pressão, Jean do Brasil. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, vai. Alô, Melri! Família Pânico de Barcarena e Foco Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Família Pânico de Barcarena. DJ Robert Pressão. Roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque. E hoje, vai? Hoje eu quero Xandão. Do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. Bora meu DJ, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Vai, eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota tudo no 12, no 12. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock curtindo com a mega fox. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock curtindo com a mega fox. Júnior Santorini. O bagulho tá muito doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá ficando muito doido, muito doido, muito doido. Bagulho doido. E a gente vai chegando assim bacana. Bagulho doido. Bora interagindo com o Robert Pressão. 5. Bagulho doido. Vamos lá, DJ Robert Pressão! Já começando por aqui, assim, ó. O parceiro meu hoje também, da Aviação Forte. Parceiro aqui do Robert Pressão. Bora, miojo! Parceiro Miojo, junto com a galera da Bomba da Aviação Forte, nosso parceiro Júnior, Pive, o Cantas, Camarão, nosso parceiro também Quaquá, Sejam bem-vindos aqui com o Robert Pressão. Olha aí quem tá no berço, nosso parceiro Dantas. Tá no berço hoje, seu parceiro Dantas. Tu que era bandida, saiu com DJ. Irmão, pelo amor de Deus. Tu que era bandida, DJ Robert Pressão. DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Como é que é? Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Bora no carimbó, bora no carimbó do carimbó. Começando assim, sexta VIP Night, hoje no Scope Bar. Bora, começando assim, Roberto Pressão. Bota na pressão. Marcando presença, motorista Pinheiro, Transbrasiliana, aqui com o Robert Pressão. E tu chegou aonde, pai? Pronta pra quê? No batidão, vai! Gil vai começando a ser na manha. Os caras vão interagindo com a expressão geral no Brasil. Toma batido no batidão. Let the fucking bass! Do HL. agora eu quero ver, rapaz. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Life, life, life, life. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só. Eu não, rapaz. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode. DJ Robert Pressão. Fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para todas as bandidas, para todas as bandidas. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda, alô para Tainá, alô para Daniele, alô para Gabi, alô para Michele, alô para Fernanda, alô para Marcele, alô para Bianca e alô para Kelly, alô para Luana, alô para Kislane, alô para Carinha, alô para Elaine, alô para Thaís, alô para Heloise, alô para Valéria, alô para Laís. Para, é tanta bandida que não dá falar o nome de todas, caralho. DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. Começa, olha assim. Quem tá na sexta-feira, VIP Night Super Master Life. Life. Super Master Life. Super Master Life. Poderoso virtual. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão. Pensamos aí, ó. Nosso sossego, mas acho que era pouco sempre. Já 6 de outubro. Minha obediência não te serve. Tradicional festa de todos os anos. Festa do Romeiro. O Scoff Bar. Master Life. Sou do Mega Boy. Já no Brasil. O Master. E Rodolfo Rei. O Mega Boy. Você não pode ficar de fora dessa. Você é o nosso todos. Que você. Convidado especial. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro. Que mais, rapaz? Emprego, aniversário. Nosso parceiro Léo 3D. Pouco, cara, vai estar no beijo. Obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá mil maravilhas. Aqui não é no 12 não, pai. Aqui não é no 12, aqui é no 14. É o quê? No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Bora no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Bota a mão pra cima e faz a Fênix voar. Bota a mão pra cima e faz a Fênix voar. Vai, filho. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Girando, girando, girando, girando. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida, pê, bandida. Chama essa bandida, chama, chama essa bandida, chama, chama essa bandida, essa bandida, essa bandida. Hoje eu vou dar. Vai o que, rapaz? Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E o Robert. Safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Júnior Santorini. Eu faço pressão. Toma batida, vai. A gente vai começar a ser na manhã. Bora interagindo com o Robert Pressão, Jean do Brasil. Toma batidão no batidão no batidão no batidão. Batidão. de pressão. É cocada boa, não é? É cocada boa, é. É cocada boa, não é? É cocada boa. Life. Minha águia, a bicada é selada. Não mexe com a águia, que a bicada é selada. Não mexe com a águia, que a bicada é selada. Não mexe com a águia, que a bicada é selada. No México, leve. A bicada é selada. No México, leve, que a bicada é selada. Uhul! Bora, chegando assim, juntinho. Vem de bora. Eu vou deixar você partir. Life. É que só já começando assim, nossa pressão. Esse é o famoso 16 toneladas. DJ Robert Pressão. Aí família Pop, o bagulho tá é doido. Bora meu Pop! Deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, vai, vai. Life Super Master Life. Eita, rola de pressão. A batida vai. Quem tá presente, a novinha sabia, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Só aquela que tem um bobo gigante. Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai, mexe o bumbum, vem, mexe o bumbum, vai, mexe o bumbum, vem, mexe o bumbum, vai, mexe o bumbum, vem, mexe o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Bora que esse Marcel Life não é normal não. Ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Como é que é? Parceiro também, Gustavo da produção. O 3D. Diz aí, bebê, como é que tu tá? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Toma batidão, batidão. Faz o caqueado, menino. Fumo baseado, faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye batidão, no batidão, no batidão. Bora ver se dá pra inventar, pai, bora ver. Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, pro papai, pro papai, pro papai, pro papai, rebola pro papai, batidão no batidão no batidão, vai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saudinha. Novinha rebolando, rebolando, rebolando na saudinha. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Bora, chega juntinho assim. Eu vou curtir, beber todas. Pastel Life. Sol raiar, tô com a carretinha extreme. Sound é pitbull do Pará. Ó o batidão, qualidade, meu irmão. E as novinhas rebolando, claro, isso faz parte. Ostentação, tipo shake, o bagulho tá suave. Carretinha, extreme, saúde, dando um show. Pressão. Tá fechado com a Barão Vermelho. Pressão. Equipe G Saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu e nada. Diz aí, filho, como é que tu tá? Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. E aí, DJ Paulinho? Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que a gente tá também. E hoje, aviação forte. Mandou um forte abraço aí, ó. Os irmãos Thiaguinho e Rafinha. Já aqui com o Robert Pressão. Tá com quem? Pressão. Com certeza. DJ Paulinho da Adidas Produções. Fora do bagulho, endoidou, endoidou. Quebrar para ele. Tem muita coisa pra rolar aí, ó. Pra rolar de tudo e mais um pouquinho. É que o Robert Pressão já no Brasil. Com certeza. Como é que é? Reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi cuerpo. começando. Bora endoidar. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Saí com Robert de pressão, fala aí, papai. Vai dar PT. DJ Robert Pressão. DJ Robert Pressão. Vai dar PT. Pô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar. Depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu percebo. Eita, Robert, de pressão, tu tá pressão. Eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, bate o arroz, é o Mandela. Fui, bate o arroz, é o Mandela. Fui, bate o arroz, é o Mandela. Alô, Bel! Os parceiros Pinheiro também. Transbrasiliana. Tá aqui com o Robert, pressão, Jean do Brasil. Bora pra cima, senhor. Bate o arroz, é o Mandela. Pega. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e eu já nem tinha comparecer. Na sequência, eles deram risada e falaram que é o pra você. Life! Fui, bate o arroz, é o Mandela. Fui, bate o arroz, é o Mandela. Fui, bate o arroz, é o Mandela. Eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar pro galera. Fui, bate o arroz, é o Mandela. Fui, bate o arroz. Os parceiros me hoje, junto com a galera aí, ó. Bomba da aviação forte. Johnny, o Peter, Quaquá, Camarão, Igor da QS, o aniversariante do dia. Os parceiros Dandas. É o Mandela. Fui, bate lá. E o Dandas só. Alô, Belly. DJ Lohan que tá gozando. Fui, bate lá. É o Mandela. Bora, Robert, de pressão! Aqui é Super Master Live. E a gente vai começando assim. Bora, chegando na manhã, interagindo assim. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. E no... Virtual. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Cê é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar. Agora olha pra ela e fala assim, ó. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho. O Peugeot também aí, ó. Juntinho faz essa miséria. Com certeza. Os parceiros também é dançarinho. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Pressão. Tirar o pé. Nosso casal Peugeot também. Não, prefiro ficar. Seu parceiro Junhão. É o 3D também. Já curtindo. Tirar o pé. Essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Tira não, tu vai ficar aqui, pai. Calma. Agora com seu salário. Calma. Virtual. Vai tirar o pé não, calma. Vai ficar aqui que só tá começando. Calma. Toma batidão. Ele é canelada, ele é canelada. E ele? Ele é canelada, ele é canelada. Toma canelada, toma canelada. Toma canelada, toma canelada. Esse DJ é canelada. Ele é canelada, ele é canelada. Esse DJ é canelada, besteira é canelada. Ele é canelada, esse besteira é canelada. Ele é canelada, lada, lada. Bora começando. Toma a batida. batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Vamos lá, DJ Robert Pressão! Eu quero ver você dizer, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ Robert Pressão. Eu quero ver você dizer, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. DJ Robert! Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome DJ Robert Pressão. Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. Puxando as marcantes, com certeza, mexe com o coração de cada um de vocês aí, ó. Bora deixar de muito papo furado, bora detonando essa daqui, ó. Live! Virtual! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Virtual. Entendei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E o Robert Pressão. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Rasgueio você, me deixou em segredo, me Life. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. E essa declaração aí, rapaz? Eu vou revelar um segredo. E as marcantes que envolvem você. Mas vou contar pra você, se prometer não espalhar. Ei, mano! Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alter, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu me quero por devidos fins, e agora eu te quero só pra mim. Se quer saber, amo você, se esconder, isso não tem sentido, oh, não tem. Agora os camaradas aqui do Robert Pressão, por... os irmãos, Avinho, Thiaguinho, já por aqui com o Robert Pressão, também... tá curtindo bacana. Bora, dançarinho! Não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Casal Peugeot também! Sente! Nosso casal Peugeot também! Nosso parceiro Junhão, Léo 3D e a Rosa por aí também! Bora pra cima, senhor! Da semiséria também. Nunca me estou. É ramando baldes e baldes aí, rapaz. Isso aqui é semiséria. Já não vou mais pedir o seu sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta ao sofrimento. E a gente já não rola há muito tempo. Falei demais a nossa experiência. É só botar a mão na consciência. Não tava doido. Valeu tudo. Em nome dessa nossa amizade, temos que encarar a realidade. O que não é preciso.

que saber pra gente aprender e dar valor a quem nos quer bem. Eu sei que a distância entre nós não vai calar de vez a nossa voz. Quem sabe o tempo e o sentimento faça você lembrar de mim. Oh, oh. Belo dia no Brasil. Sucesso. Sucesso. Sucesso. Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Bora. Chorar não vai trazer. Vem essa daqui. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde não se esconder? Beat Leitinho. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Diz aí, escove o bar. Eu vou insistir, não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama, também faz muito frio. Num ataque sonoro dizer tudo que eu sinto por você. Com DJ Alessandro Duarte, um DJ Tapó. Esse som bate forte em mim, junto com o Salomão na direção. Seu Jaguinho, seu Rafinha, já vão, rapaz. Com a batidão, vem. Faz o sinalzinho da amizade, vem. Faz o sinalzinho da amizade, real da e Playboy. Ó, e o da bolada. Bora, Brasil, Brasil, ó. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Vai. De aumentar o retorno, que é o Playboy e o boladão. Fazendo som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Pum. No chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz. Diva com essa, olha, bacana. A menina bate muda. Sexta VIP Night. Não, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o botão no chão, a menina bate o botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o botão no chão, a menina bate o botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate o botão no chão, a menina bate o botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. É a conexão. Bora pra cima assim, rapaz. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. Jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Life. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai quicando. Tentando. Quicando, vem de fora. Jogando a bunda, tentando. Quicando, sentando. É o pique. Vai que vai que vai que vai que vai que. Sentando. Vai que vai quicando. Vai que vai tentando. Vai que vai quicando. Jogando a bunda, vai que vai quicando. Vai que vai tentando. Vai que vai quicando. Vem, jogando a bunda. Vem. Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco. E a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando. Agora, agora. Falou que ela é foda, que é muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Agora. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Super Master Life, toma sempre. De frente, DJ Robert Pressão. Toma de costa, toma de frente. Toma de costa, toma de frente. Toma de costa, vai tomar de frente. Toma de costa, vai tomar de frente. É o daí, pega o Playboy.

Super Master Life. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Life. Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Bora! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Galera, chegando assim, vai arrochando com o Robert Bressão. Prédio, fazer inveja. Marcelino também me hoje, aviado som forte. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Arrochando, arrochando, arrochando, arrochando. Já estamos misturando as meias e dividindo o mesmo edredom. Meu guarda-roupa tem sua gaveta. O quê? O seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustar. Você é meu herói matador de barata. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia das chaves, que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café, croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos até ficarmos velhinhos, bengala e crochê, até o final, eu e você. Banda 007 Super Master Live. Se você já me deu a cópia das chaves, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia,